navegar em sua direção. Ilhas e minhas finais, em busca daquela paz que meu coração sonhou, pensando que era amor. Eu me arrisquei demais, deixei tudo para trás e me lancei no mar de que não soube amar. Te amei por todos os sentimentos. Te amei, foi amor de verdade. Te amei como eu te amei. Acendeu em mim o farol da paixão. Meus olhos navegaram em sua direção. Ilhas e minhas vitais, em busca daquela paz e meu coração sonhou, pensando que baixinho, que eu quero ver essa galera cantar comigo assim, vai!